Ficheiro 5. Mas a coisa mais importante daquela manhã foi ter descoberto que uma expressão que usávamos muito para nos eximirmos aos castigos continha algo de verdadeiro e, por conseguinte, de incontrolável, de perigoso. A expressão era: não o fiz de propósito. Com efeito, Enzo não entrara de propósito na competição em curso e não derrotara Alfonso de propósito. Lila vencera Enzo de propósito, mas não vencera também Alfonso de propósito, nem o humilhara de propósito. Fora só uma passagem necessária. Os factos que daí resultaram convenceram-nos de que era conveniente fazer tudo de propósito, premeditadamente, para sabermos o que se podia esperar. De facto, aquilo que aconteceu depois atingiu-nos de modo inesperado. Como quase nada fora feito de propósito, caiu-nos em cima uma caterva de coisas imprevistas, uma após outra. Alfonso voltou para casa lavado em lágrimas por ter sido derrotado. O seu irmão Stefano, de 14 anos, que era aprendiz na charcutaria, na antiga oficina do carpinteiro Peluso, que pertencia ao pai, o qual, porém, nunca lá punha os pés, no dia seguinte apareceu no exterior da escola e disse coisas muito feias a Lila, chegando à minha sala. A certa altura, ela gritou-lhe um insulto muito obsceno. Ele empurrou-a contra uma parede e tentou agarrar-lhe a língua, gritando que queria picar-lhe com um alfinete. Lila voltou para casa e contou tudo ao irmão Rino. E quanto mais ela falava, mais vermelho ele se fazia e mais os olhos lhe luziam. Entretanto, Enzo, quando regressava a casa à noite sem o bando dos campónios, foi travado por Stefano, que o atacou à chapada, ao murro e a pontapés. Rino, de manhã, foi à procura de Stefano e andaram à luta, batendo um no outro mais ou menos por igual. Dias depois, a mulher de Dona Aquile, a tia Maria, bateu à porta do charulo e fez uma cena de gritos e insultos a Núzia. Passado pouco tempo, um domingo depois da missa, Fernando de Charulo, o sapateiro, pai de Lila e de Rino, um homem baixo e muito magro, abeirou-se timidamente de Dona Aquile e pediu-lhe desculpa sem dizer do quê. Eu não o vi, ou pelo menos não me lembro, mas constou que o pedido de desculpa foi feito em voz alta e de maneira que todos ouvissem, embora Dona Aquile tivesse continuado a andar como se o sapateiro não estivesse a falar com ele. Pouco tempo depois, eu e Lila ferimos Enzo no artelho com uma pedra e Enzo atirou uma pedra que feriu Lila na cabeça. Enquanto eu berrava de medo e Lila se levantava com o sangue a pingar sob os cabelos, Enzo, também a sangrar, desceu do aterro e, vendo Lila naquele estado de modo imprevisto e aos nossos olhos incompreensível, começou a chorar. Passaram-se uns dias e Rino, o irmão adorado de Lila, aproximou-se da escola e deu umas valentes pauladas a Enzo, que quase nem se defendeu. Rino era mais velho, maior e estava mais motivado. E mais ainda, Enzo não falou dessas pauladas ao seu bando, nem à mãe, nem ao pai, nem aos irmãos, nem aos primos, que trabalhavam todos no campo e vendiam fruta e hortaliça numa carriola. Nessa altura, graças a ele, acabaram-se as vinganças. 10. Lila andou uns tempos com a cabeça ligada com orgulho. Depois tirou a ligadura e mostrava a quem lhe pedisse a ferida negra e avermelhada nos bordos, que lhe vinha até à fronte por baixo do cabelo. Por fim esqueceu-se do que lhe acontecera, e se alguém olhava fixamente para a marca esbranquiçada que lhe ficara na pele, fazia um gesto agressivo que significava: para onde estás a olhar? Mete na tua vida. A mim nunca disse nada, nem sequer uma palavra de agradecimento pelas pedras que lhe passara ou por lhe ter enxugado o sangue com a ponta da bata. Mas a partir dali começou a sujeitar-me a provas de coragem que nada tinham a ver com a escola. Víamo-nos cada vez mais no pátio. Mostrávamos as nossas bonecas uma à outra, mas como quem não quer a coisa, brincando num espaço próximo, como se cada uma de nós estivesse sozinha. A certa altura começámos a permitir que elas se encontrassem, para experimentar, para ver se se davam bem. E assim chegou o dia em que estávamos ao pé da janela da cave, que tinha a rede despregada, e fizemos uma troca. Ela segurou um bocadinho na minha boneca e eu um bocadinho na dela. E Lila, de repente, enfiou Tina pela abertura da rede e deixou-a cair. Senti um desgosto insuportável. Gostava da minha boneca de plástico como se fosse o que eu tinha de mais precioso. Sabia que Lila era uma menina muito má, mas nunca esperaria que me fizesse uma coisa tão maldosa. Para mim, a boneca tinha vida e saber que ela estava no fundo da cave, no meio de tanta bicharada que lá vivia, deixou-me em desespero. Mas nesse momento aprendi uma arte em que depois me tornei exímia. Sustive o desespero, sustive-o na orla dos olhos brilhantes, de tal modo que Lila me perguntou em dialeto: Não te importas? Não respondi. Senti uma dor violenta, mas pensava que a dor de discutir com ela seria ainda mais forte. Era como se estivesse a ser estrangulada por dois sofrimentos, um já a correr, a perda da boneca, e outro possível, a perda de Lila. Não disse nada, fiz apenas um gesto sem despeito, como se fosse natural. Embora natural não fosse, e sabendo eu que estava a arriscar muito. Limitei-me a tirar para a cava a sua nu, a boneca que acabara de me entregar. Lila olhou para mim incrédula. Aquilo que tu fazes, faço eu. Papaguei imediatamente em voz alta, muito assustada. Agora vais-me lá buscar. Só se tu fores buscar a minha. Fomos juntas. À entrada do prédio, à esquerda, havia uma porta já nossa conhecida, por onde se ia para as caves. Era uma porta desconchavada. Uma das meias portas estava segura por uma única dobradiça, fechada por um ferrolho que mantinha os dois batentes mal unidos. Todas as crianças eram tentadas e ao mesmo tempo amedrontadas pela possibilidade de forçar a porta apenas o necessário para conseguir passar para o lado de lá. Foi o que nós fizemos. Abrimos uma nesga suficiente para os nossos corpos delgados e flexíveis se esgueirarem para o interior. Uma vez lá dentro, primeiro Lila e depois eu, descemos 5 degraus de pedra e chegámos a um sítio úmido, mal iluminado pelas pequenas aberturas ao nível da rua. Eu tinha medo. Procurei manter-me atrás de Lila, que parecia zangada e concentrada em encontrar a boneca. Avancei às apalpadelas. Sentia sob as solas das sandálias objetos que rangiam. Vidro, cascalho, insetos. Em redor havia coisas não identificáveis. Vultos escuros, pontiagudos, quadrados, arredondados. A pouca luz que penetrava no escuro caía por vezes sobre objetos reconhecíveis. O esqueleto de uma cadeira, o pé de um candeeiro, caixas de fruta, fundos e painéis de armários, gonzos de ferro. Apanhei um grande susto com algo que me pareceu uma cara flácida com uns grandes olhos de vidro, alongada por um queixo em forma de caixa. Vi-a pendurada numa armação de madeira, com uma expressão desolada, e gritei, indicando-a à Lila. Ela virou-se bruscamente, aproximou-se devagar, de costas para mim, estendeu a mão com cuidado e arrancou-a da armação. Depois voltou-se. Pusera a cara dos olhos de vidro sobre a sua e agora tinha uma cara enorme, com órbitas redondas sem pupilas, sem boca, apenas aquele queixo escuro de rabeca a balançar-lhe sobre o peito. Foram instantes que me ficaram bem impressos na memória. Não tenho a certeza, mas deve ter soltado um grito de verdadeiro terror, pois ela apressou-se a dizer em voz ribombante que era só uma máscara antigás. Era isso que o pai lhe chamava. Tinha uma semelhante em casa, na arrecadação. Continuei a tremer e a gemer de medo, o que evidentemente a convenceu a tirá-la do rosto e a lançá-la para um canto, fazendo um grande barulho e levantando pó que se adensou entre as línguas de luz das frestas. Acalmei-me. Lila olhou em volta, localizou a abertura por onde tínhamos deixado cair Tina e Nu. Aproximámos-nos da parede áspera, grumosa, perscrutámos na sombra. As bonecas não estavam lá. Lila repetia em dialeto, não estão aqui, não estão aqui, não estão aqui. E inspecionava o chão com as mãos, coisa que eu não tinha coragem de fazer. Passaram-se minutos longos. Uma única vez me pareceu ter visto Tina e, com um baque de coração, inclinei-me para apanhá-la. Mas era só uma folha de jornal machucada. — Não estão aqui! — repetiu Lila, encaminhando-se para a saída. Senti-me perdida, incapaz de ficar ali sozinha a procurar, incapaz de me ir embora com ela sem ter encontrado a boneca. No cimo dos degraus ela disse — Dona Aquila apanhou-as, meteu-as no saco negro. E nesse instante ouvi Dona Aquila arrastar os pés, a roçar-se pelas formas indistintas das coisas. Então abandonei Tina ao seu destino, fugi para não me perder de Lila, já a torcer-se com agilidade e a esgueirar-se pela porta desengonçada. 11. Acreditava em tudo o que ela me dizia. Ficou-me gravada na mente a massa informe de Dona Áquila correr por passagens subterrâneas com os braços pendurados, segurando com os grandes dedos de uma mão a cabeça de Nu e com os da outra a cabeça de Tina. Sofri muito. Adoeci com febres pueris, melhorei, adoeci de novo. Fui atacada por uma espécie de disfunção tátil. Às vezes tinha a impressão de que, enquanto todos os seres animados em meu redor aceleravam os ritmos da sua vida, as superfícies sólidas se tornavam moles sob os meus dedos, ou inchavam, deixando espaços vazios entre a massa interna e a folha da superfície. O meu próprio corpo, se o apalpasse, parecia-me tumefacto, o que me entristecia. Tinha a certeza de ter bochechas como balões, mãos recheadas de serradura, lobos das orelhas parecidos com sorvas, pés do feitio de pães redondos. Quando regressei às ruas e à escola, senti que o espaço também estava mudado. Parecia acorrentado entre dois polos escuros. De um lado, a bola de ar subterrânea que pressionava as raízes das casas, a caverna assustadora para onde tinham caído as bonecas. Do outro lado, o globo lá no alto. No quarto andar do prédio onde morava Dom Náquili, que as roubara. As duas bolas estavam como que aparafusadas às extremidades de uma barra de ferro, que na minha imaginação atravessava obliquamente os apartamentos, as ruas, os campos, o túnel, os carris, comprimindo-os. Sentia-me apertada dentro daquele torno, juntamente com o aglomerado de coisas e de pessoas do dia-a-dia, e tinha um mau gosto na boca, uma sensação permanente de náusea que me esgotava, como se o conjunto das coisas assim comprimidas, cada vez mais apertadas, me moesse, reduzindo-me a um creme repugnante. Foi um mal-estar resistente. Durou anos, talvez. Entrou pela adolescência dentro. Mas quando estava ainda no começo, recebi inesperadamente a minha primeira declaração de amor. Foi antes de eu e a Lila experimentarmos subir até à casa do Dom Náquile. O desgosto pela perda de Tina era ainda insuportável. Tinha ido comprar pão, contrariada. A minha mãe tinha-me mandado e estava de volta à casa com o troco bem apertado na mão para não o perder, e o pão ainda quente contra o peito. Quando me apercebi de que Nino Sarratore se arrastava atrás de mim, com o irmãozinho pela mão. Nos dias de verão, a mãe, Lídia, fazia-o sair de casa sempre na companhia de Pino, que na altura não tinha mais de 5 anos, com recomendação de nunca o largar. Perto de uma esquina, pouco depois da charcutaria dos Carracci, Nino fez menção de me ultrapassar, mas em vez de passar adiante, cortou-me o caminho, empurrou-me contra a parede e apoiou nela a mão livre, como uma barra para me impedir de fugir, e com a outra puxou para si o irmão, testemunha silenciosa da sua proeza. Ofegante, disse qualquer coisa que não compreendi. Estava pálido. Primeiro sorria, depois punha-se sério, depois sorria de novo. Por fim, disse pausadamente no italiano da escola: quando formos grandes, quero casar contigo. Depois perguntou-me se, entretanto, queria ser namorada dele. Era um pouco mais alto do que eu, muito magro, pescoço alto, orelhas um pouco afastadas da cabeça. Tinha cabelo rebelde, olhos intensos com longas pestanas. O esforço que fazia para conter a timidez era impressionante. Embora eu também quisesse casar com ele, apeteceu-me responder: não, não posso. Ele ficou de boca aberta. Pino deu-lhe um puxão. Fugi. Dali para a frente comecei a meter-me por ruelas sempre que o via. No entanto, achava-o lindo. Quantas vezes me aproximara da sua irmã Marisa só para estar perto dele e fazermos juntos o caminho para casa. Claro está que me fez a declaração na hora errada. Não podia saber como eu me sentia desorientada, quanta angústia me causava a separação de Tina, como o esforço de acompanhar Lila me consumia, até que ponto o espaço comprimido do pátio, das casas, do bairro, me tirava a respiração. Após muitos olhares longos e assustados que me lançava de longe, também ele começou a evitar-me. Durante um certo tempo deve ter receado que eu contasse às outras meninas, sobretudo à sua irmã, a proposta que me fizera. Sabia-se que Gigliola Spagnolo, a filha do pasteleiro, se comportara dessa forma quando o Enzo lhe pediu namoro. Enzo teve conhecimento e ficou zangado. Gritou-lhe ao pé da escola que ela era mentirosa, até ameaçar a matá-la com uma faca. Também eu senti a tentação de contar tudo. Mas depois deixei-me disso. Não contei a ninguém, nem sequer a Lila, quando nos tornámos amigas. Com o passar do tempo, eu própria me esqueci disso. Voltou-me à lembrança mais tarde, quando toda a família Sarratori se mudou. Uma manhã apareceu no pátio a carroça e o cavalo que pertenciam ao marido de Assunta, Nicola, a mesma carroça e o mesmo cavalo velho com que ele e ela vendiam fruta e hortaliça pelas ruas do bairro. Nicola tinha um rosto largo e atraente, os mesmos olhos azuis e cabelos louros que o filho Enzo. Além de vender fruta e hortaliça, também fazia mudanças. Daí a pouco, Donato Sarratori, o próprio Nino e também Lídia começaram a trazer coisas para baixo, bugigangas de todo o género, colchões, móveis, e acondicionaram tudo na carroça. As mulheres, assim que ouviram o ruído das rodas no pátio, assomaram às janelas, incluindo a minha mãe e eu. Havia uma grande curiosidade. Parecia que Donato recebera uma casa nova diretamente dos caminhos de ferro do Estado, perto de uma praça que se chamava Piazza Nazionale. Ou então, disse a minha mãe, foi a mulher que o obrigou à mudança, para fugir à perseguição de Melina, que lhe quer tirar o marido. Era provável. A minha mãe via sempre o mal, onde, para minha grande contrariedade, mais cedo ou mais tarde se descobria que o mal de facto existia, e o seu olho estrábico parecia feito de propósito para detectar os movimentos secretos do bairro. Como reagiria Melina? Seria verdade, como eu ouvira murmurar, que ela tivera um filho de Sarratori e depois o matara? E seria possível que ela se pusesse a gritar coisas horríveis, entre as quais também essa? Todas nós, grandes e pequenas, estávamos à janela. Talvez para acenarmos um adeus à família que se ia embora, ou para assistirmos ao espetáculo da raiva daquela mulher, feia, magra e viúva. Vi que Lila e Nunzi e a sua mãe também se debruçavam para ver. Procurei o olhar de Nino, mas ele parecia ter mais que fazer. Assaltou-me então, sem um motivo concreto, como era costume, um quebranto que tornava indistinto tudo o que me rodeava. Pensei que talvez ele me tivesse feito a declaração, porque já sabia que se ia embora, e queria dizer-me antes o que sentia por mim. Olhei para ele, atarefada a transportar caixas a abarrotar de coisas, e senti a culpa, a pena de lhe ter dito que não. Agora ia-se escapulir como um passarinho. Por fim, o desfile de móveis e de trastes acabou. Nicolá e Donato começaram a passar cordas para prender tudo bem à carroça. Lídia Sarratori apareceu vestida como se fosse para uma festa. Pusera até um chapéuzinho estivo de palha azul. Empurrava o carrinho com o filho bebê, tendo aos lados as duas filhas, Marisa, que era da minha idade, 8 ou 9, e Clélia, de 6. Ouviu-se de repente um barulho de coisas partidas no segundo andar. Quase ao mesmo tempo, Melina começou a gritar. Eram gritos de um tal tormento que vi Lila tapar os ouvidos com as mãos. Ecoou também a voz dolorosa de Ada, a segunda filha de Melina, que gritava: Mamã, não! Mamã! Após um instante de hesitação, também eu tapei os ouvidos. Mas, entretanto, começaram a voar objetos da janela e a curiosidade foi tanta que libertei os tímpanos como se precisasse de sons nítidos para compreender. Melina, porém, não gritava palavras, apenas Ah! Ah! Como se estivesse ferida. Não a víamos. Dela não aparecia um braço nem uma mão ao tirar as coisas. Panelas de cobre, copos, garrafas, pratos, parecia que voavam da janela por vontade própria. E na rua Lídia Sarratori caminhava de cabeça baixa, curvada sobre o carrinho, com as filhas atrás, e Donato subiu para a carroça para junto dos seus bens, e Dom Nicola segurava o cavalo pelo freio, enquanto as coisas tombavam no asfalto, ressaltavam e se quebravam, espalhando estilhaços por entre as patas nervosas do animal. Procurei Lila com os olhos e vi-lhe outra cara, uma cara de desnorteamento. Deve ter percebido que olhava para ela e desapareceu logo da janela. Entretanto, a carroça pôs-se em movimento. Ao rés da parede, sem um adeus para ninguém, Lídia e os 3 filhos mais pequenos esgueiraram-se também direito ao portão, enquanto Nino parecia sem vontade de se ir embora, como que hipnotizado pela quantidade de objetos frágeis atirados contra o asfalto. Por último, vi voar da janela uma espécie de mancha negra. Era um ferro de engomar, ferro puro, manípulo de ferro e base de ferro. Quando ainda tinha tina e brincava em casa, usava o da minha mãe, idêntico, em forma de proa, fazendo de conta que era um navio numa tempestade. O objeto despenhou-se em voo picado e, com um baque seco, fez um buraco no chão, a poucos centímetros de Nino. Por pouco, por muito pouco, não o matou.